Departamento de Reconhecimento. Sonhei que fui ao céu e um anjo me mostrava as diversas áreas lá existentes. Andamos até que entramos numa sala de trabalho cheia de anjos. O anjo responsável em me guiar naquele momento parou em frente do primeiro departamento e disse: "Esta é a sessão de recepção. Aqui são recebidas as orações com petições a Deus." Olhei em volta da área e vi que ela estava tremendamente ocupada com um montão de anjos, pondo em ordem pedidos escritos em volumosas folhas de papel e em bilhetes escritos por pessoas de todo o mundo. Seguimos então adiante por um longo corredor até que chegamos à segunda sessão. O anjo disse: "Esta é a área de embalagem e entrega. Aqui as graças e bênçãos solicitadas são processadas e entregues às pessoas vivas que as pediram." Notei outra vez como estavam todos ocupados ali. Havia muitos anjos trabalhando intensamente naquela área, já que tantas bênçãos têm sido solicitadas. Elas estavam sendo empacotadas para entrega na Terra. Finalmente, lá no fim do longo corredor, paramos na porta de uma área muito pequena. Para minha grande surpresa, só um anjo estava sentado ali, desocupado, não fazendo nada. "Esta é a sessão de reconhecimento", disse-me calmamente meu anjo, que pareceu embaraçado. "Como é isso? Não há nenhum trabalho acontecendo por aqui?", perguntei. "É tão triste", o anjo suspirou. "Depois que as pessoas recebem as bênçãos que pediram, poucos enviam confirmação de recebimento." "E como se confirma que recebemos as bênçãos de Deus?", perguntei novamente. "Simples", o anjo respondeu. "Basta dizer: obrigado, Senhor." "E quais bênçãos devem ser reconhecidas?", perguntei. E o anjo calmamente respondeu-me novamente: "Primeiro, se tiver alimento em sua geladeira, roupas nas suas costas, um teto sobre sua cabeça e um lugar para dormir, você é mais rico que 75% dos moradores deste mundo. Segundo, se você tem dinheiro no banco, em sua carteira, e algumas moedas sobrando em casa, você está entre os 8% mais bem-sucedidos do mundo. Terceiro, e se tem seu próprio computador, você é parte do 1% do mundo que tem essa oportunidade. Quarto, mas também se você acordou hoje de manhã com mais saúde do que doença, você é mais abençoado que os muitos que nem sequer sobreviverão a este dia. Quinto, se você nunca experimentou o temor da batalha, a solidão da prisão, a agonia da tortura, nem as dores de sofrimento de fome, você está à frente de 700 milhões de pessoas no mundo. Sexto, se puder ir a uma igreja sem o temor de apanhar, de ser preso, torturado ou sem medo da morte, você é abençoado e invejado por mais de 3 bilhões de pessoas que não podem reunir-se com outros de sua fé. Sétimo, se seus pais ainda estão vivos e casados, você é uma raridade. Oitavo, se você pode manter sua cabeça erguida e pode sorrir, você não é a norma. Você é um raro exemplo a tantos que estão em dúvida e em desespero. Bem, e agora? Como posso começar? Se você ouviu esta mensagem, você acaba de receber uma bênção muito grande. Alguém certamente pensou em você como um ser muito especial, e você é mais abençoado do que milhões e milhões de pessoas no mundo que não podem ouvir. Saiba que um coração você já tem. Cabe agora fazer dele um coração agradecido.